A seguir, na Companhia da Música. Sala de Concerto, um espaço dedicado a grandes intérpretes e obras completas. Hoje, às 21h, pela Cultura FM. Pianíssimo, um programa de Gilberto Tinetti. Solos, conjuntos, séries. O repertório para piano, diariamente, às 14h, com reapresentação à 13h. Pianíssimo, na Cultura FM. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Manhã Cultura. Uma revista diária com música, agenda e atualidades da cena cultural. Com apresentação de Marta Fonterrada. Manhã Cultura, de segunda a sexta-feira, às 8h, na Cultura FM. Todos os dias, à meia-noite, Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. A Cultura FM apresenta Na Companhia da Música, um programa de Vicente Adorno. Neste dia de Natal, vamos continuar a oferecer aos nossos ouvintes temas não propriamente natalinos, mas que estão dentro do espírito de festa e aconchego que a data sugere. Os autores escolhidos para hoje estão entre os que produziram melodias que, desde a primeira vez que as ouvimos, nunca mais nos saíram da memória e da preferência. Vamos começar com Edvard Grieg, compositor norueguês do chamado período romântico, que nos deixou uma série de temas que reconhecemos sempre com facilidade e com prazer. Entre eles estão os que pertencem à música incidental, escrita por Grieg para a peça de seu compatriota Henrik Ibsen, Peer Gynt, um anti-herói dos mais bem-sucedidos na história da literatura. Vamos ouvir Morgenstimmung, ou Atmosfera Matinal, e Anitra-Stanz, ou Dança de Anitra, com Herbert von Karajan e a Filarmônica de Berlim. E também Norwegische Tanz, ou Dança Norueguesa, composta para piano a quatro mãos e depois orquestrada pelo próprio Grieg, com a Sinfônica de Gotemburgo, regida por Neeme Järvi. Thank you.

Acabamos de ouvir de Grieg, Morgenstimmung, ou Atmosfera Matinal, e Anitrastanz, ou Dança de Anitra, da suíte Peer Gynt com Herbert von Karajan e a Filarmônica de Berlim, e Norwegischer Tanz, ou Dança Norueguesa, composta para piano a quatro mãos e depois orquestrada pelo próprio Grieg, com a Sinfônica de Gotemburgo, regida por Neeme Järvi. Um dos maestros que mais contribuíram para a divulgação da música no século XX foi o austríaco Herbert von Karajan. À frente das melhores orquestras do mundo, em especial as filarmônicas de Berlim e Viena, Karajan ajudou muito a popularizar autores e obras e deixou suas interpretações em grande número de registros audiovisuais. Em sua gravadora, a poderosa Deutsche Grammophon, ele lançou coletâneas de trechos de obras que contribuíram para iniciar melhor o público em geral no prazer de ouvir música de diversos gêneros e formas. Vamos ouvir uma seleção da série Imago. Valsa da Serenata para Cordas de Tchaikovsky. Dança dos Espíritos Abençoados de Gluck. Romance da Pequena Serenata de Mozart. Barcarola de Offenbach. Thank you. Thank you. Ouvimos com Herbert von Karajan e a Filarmônica de Berlim, Valsa da Serenata para Cordas de Tchaikovsky, Dança dos Espíritos Abençoados de Gluck, Romance da Pequena Serenata de Mozart, Barcarola de Offenbach. Na nossa oferta de música para o dia de hoje, há um lugar especial para Beethoven. Considerado com justiça um dos maiores gênios da humanidade, ele deixou uma obra tão vasta e tão multifacetada que ao mesmo tempo desafia e encanta. O Beethoven que vamos ouvir agora é o Beethoven festivo e alegre da Sétima Sinfonia. Vamos ouvir o primeiro movimento, Poco Sostenuto Vivace, na esplêndida interpretação da Filarmônica de Viena, sob a direção de outro maestro excepcional, Carlos Kleiber. Thank you. Ouvimos da 7ª Sinfonia de Beethoven o primeiro movimento, Poco Sostenuto Vivace, com a Filarmônica de Viena e o maestro Carlos Kleiber. Outro compositor que contribui para o nosso clima de festa de hoje, Felix Mendelssohn, que chegou a ser apontado ainda em vida como um dos mais legítimos sucessores de Beethoven. Mendelssohn, de fato, mostrou enorme talento, mas morreu muito cedo, aos 38 anos. Assim mesmo, ele nos deixou um notável catálogo de boa música. Vamos ouvir uma de suas peças mais conhecidas, o terceiro movimento, Allegretto non troppo, allegro molto vivace, do Concerto para Violino e Orquestra em Mi Menor, com Nathan Milstein, solista, Filarmônica de Viena, regência de Claudio Abbado. Thank you. Ouvimos de Mendelssohn o terceiro movimento, Allegretto non troppo, allegro molto vivace, do concerto para violino e orquestra em Mi menor. O solista Nathan Milstein foi acompanhado pela Filarmônica de Viena, dirigida por Claudio Abbado. E aqui termina esta edição especial de Na Companhia da Música, produção Luciana Monzillo, trabalhos técnicos Sérgio Ribeiro. Envie comentários e sugestões para companhia@culturafm.com.br. Obrigado, ouvintes, e até amanhã, às 18h. Este programa foi escrito e apresentado por Vicente Adorno. Na Companhia da Música é mais uma transmissão da Cultura FM de São Paulo. A seguir, divirta-se com os clássicos. O que há de novo? Lançamentos em CD e o catálogo da música clássica revisitado por João Marcos Coelho. Semelhanças e diferenças frente a frente. O que há de novo? Aos sábados, às 18h na Cultura FM. Violão, série brasileira por Fábio Zanon. Compositores, intérpretes e o papel do instrumento na cultura do país. Violão, quarta-feira às 20h, com reapresentação domingo à 13h no 103,3. Organum Plenum. Música para órgão. Aos domingos, às 20h. O Mundo da Ópera. Apresentação do maestro Walter Lourenção. Todos os sábados, às 20h, aqui na Cultura FM.